Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco de sessão do 151, onde iremos falar da Cup Series da Pure Michigan 400, que aconteceu, claro, lá em Michigan, né? Pure Michigan 400 aconteceu em Michigan, ia acontecer lá no, em Homestead, né? Mas enfim, vamos lá. É, corrida que foi muito boa na parte final, vamos ser bem sinceros, nas últimas 25 voltas foi onde que tudo aconteceu. Antes só tivemos aí, olha rapaz, não sei que o que quem tá arrumando, ó, o cara precisando patrocínio, tá precisando aí ajeitar um campo, se ele quiser correr na NASCAR, né, o ano que vem, e tá aí faz o que ele fez lá com o Daniel Soares, subiu, atropelou o carro do Daniel Soares. Vou colocar e adicionar um pouquinho de falha aí do nosso amigo Spoiler, o Spoiler dele, né, que realmente falhou, ele deveria ter avisado, ó, tem um carro aí, não vai, não sobe, né, não, ou dá uma mensagem pra ele, clear, que aí ele pode fazer o que quiser, pode subir, pode descer, pode ficar no meio da pista, ele faz o que quiser, né, mas aí talvez foi uma falha do Spoiler do nosso amigo Casey Kane, que eu não sei o nome dele, perdão, mas eu não sei o nome do Spoiler do Casey Kane. Mas enfim, pessoal, teve uma falha aí também do Casey Kane, né, mas... Eu vou colocar aí, ó, 60-40, tá? Não vou prejudicar completamente o Casey Kane, mas vou colocar 60-40 aí, né? Foi realmente o que isso aconteceu aí. O nosso amigo Jimmy Johnson, né, que teve problema, bateu, se arrebentou o carro no sábado lá, largou com o carro reserva também. E até que foi mais ou menos, foi o décimo colocado, mas ele tava bem no finalzinho ali, viu, pessoal? Ele não ia ser só isso aí, não. Ele tava numa estratégia meio maluca lá. E devido à estratégia dele, ele acabou ficando na 19ª posição. Então, nosso amigo Jimmy Johnson segue aí como o ano passado, né? No campo. Depois que ele venceu, aí começa a relaxar. Aí o homem relaxa, vai tranquilo, vai de boa. Bate, estraga, né? Aí todo mundo comemora. Jimmy Johnson tá em má fase. Vamos ver o que ele vai fazer nos playoffs. O cara vai lá e... pumba, vence, é campeão. Enfim. Tivemos também, só pra falar do Casey Kane, tá, pessoal, o Casey Kane também bateu na sexta-feira, né, deu uma raspada no muro, só que aí foi um problema de pneu, teve um pneu estourado, acabou indo pro muro, né, o Casey Kane. Então realmente o Casey Kane não foi o final de semana pro Casey Kane aí, né, e o Casey Kane que precisa muito mostrar resultado, não só mostrar resultado, mas fazer por merecer uma vaga aí pro próximo ano ou pros próximos anos, senão vai correr só ano que vem e depois não vai correr mais. Enfim, o Daniel Soares fazia uma boa corrida, tava na segunda posição, tá? Não foi o acidente, não foi, não tava disputa de terceiro e segundo, posição, mas foi quando o Soares caiu um pouquinho depois, após um pit stop aí, ele caiu um pouquinho para trás e aí sim ele brigava com quem esquia na pista. Outro grande destaque no final de semana foi o Eric Jones, que andou todo o tempo dentro do top 5, foi uma excelente corrida do Eric Jones, né? Muito, muito, muito bem mesmo o Eric Jones. E claro também do Matt Truex Jr. Matt Truex Jr. queria vencer a corrida, tava quase dando tudo certo para vencer, mas não venceu a corrida. Quem venceu a corrida foi o Kyle Larson. Kyle Larson conseguiu sua terceira vitória seguida em Michigan. Conseguiu sua terceira vitória, né, sua terceira vitória esse ano de 2017, a sua quarta vitória na Cup Series. E segue aí o Kyle Larson, né? O Kyle Larson que tava um pouco esquecido. Depois ainda na entrevista ele fala que serviu para dar uma dose de ânimo para ele, porque ele tava meio cabisbaixo devido aos últimos resultados, que não vinha sendo tanto positivo como foi, né? Aquela força, aquela mega força no começo do ano, né? O Kyle Larson, ele vinha muito mal, bateu em Indianapolis, pouco foi 33º. Green também foi péssimo, foi apenas o 23º colocado. Isso daí serviu para dar um pouquinho mais de dose de ânimo pro nosso amigo Kyle Larson aí, que com certeza, eu acho que dose de ânimo para ele já tem todo dia, porque ele anda muito bem, o nosso amigo Kyle Larson. Bom, o Matt Truex Jr. acabou chupando o dedo aí, foi o segundo colocado, né? Segue aí com excelentes números na temporada agora, somou aí 10 top 5 nosso amigo Matt Truex Jr. Realmente é um número impressionante do Matt Truex Jr., né? O Eric Jones segue muito bem aí, muito bem não, né? Ele vem melhorando pouco a pouco os resultados aí, buscando a perfeição, buscando se aprimorar os resultados. E no campeonato de Hulk, tá, pessoal, ele já tá começando a chegar no Daniel Soares, o nosso amigo Eric Jones aí, terceira posição, terceira corrida consecutiva dentro do top 10, e aí consegue aí dessas três corridas o seu primeiro top 5, não no ano, tá, mas nessa sequência aí, tá, entre pouco no Green e Michigan, consegue aí o top 5, foi o terceiro colocado em Michigan, certo, pessoal? O nosso amigo Ryan Newman também segue muito bem aí. O Ryan Newman, pessoal, ele tá, eu não sei o que ele tá arrumando, mas ele tá se especializando em terminar bem as coisas. Tipo assim, na hora H o cara tá lá e começa, aparece bem, tipo, fala assim, eu tô aqui. Não foi bem pouco, não temos que falar a verdade, foi pior ainda em Queen, mas apareceu bem de novo. Depois de Indianapolis, foi na terceira, terminou na terceira posição, apareceu bem de novo aí, né, na quarta posição. Curiosamente, tá, pessoal, Daytona quinto, depois de duas corridas, péssimo resultado. Indianapolis terceiro, depois de mais duas corridas, péssimo resultado. Michigan quarto, pode ser mais duas corridas, péssimo resultado. Se ele seguir desse jeito aí, ele pode até que ir muito longe nos playoffs, tá? Que a cada duas corridas, uma ele vai muito bem, ele pode até avançar um pouquinho aí. Um grande destaque que apareceu no final da corrida, eu não sei de onde apareceu esse cara, mas ele apareceu lá, né? Foi o nosso amigo Trevor Bayne, fechando o top 5, o quinto colocado, conquistou seu primeiro top 5 na temporada 2017 em Michigan. Parabéns ao Trevor Bayne. Trevor Bayne que tá precisando também de um resultado positivo aí, né? Agora um cara que eu quero chamar a atenção, um cara que foi pro playoff ano passado, venceu uma corrida, mas venceu na chuva porque acabou a corrida e ele tava lá na frente. Interessa que o cara venceu a corrida e o garantiu nos playoffs no ano passado, que o ano passado era Chase, posso falar. Então o garantiu nos playoffs no ano passado, e esse ano ele não venceu, mas fez mais uma grande corrida do nosso amigo Chris Buescher, mais um grande resultado para ele. Esse cara aí merece o pessoal olhar com um pouquinho de olho, com um olhar mais crítico para esse cara aí. Em Green ele estava dentro do top 10, acabou terminando fora na 11ª posição. Lá em Indianapolis foi muito bem também, foi o nono colocado. Então o nosso amigo Chris Buescher está fazendo um grande resultado e não tem o melhor carro, tá, pessoal? Nosso amigo aí Chris Buescher corre na JTG, Dolphberg Racing, tá, pessoal? Não é o melhor carro, não é o carro mais rápido do grid. E o cara está fazendo um bom resultado com um carro que nós sabemos que é mediano, tá? Então é bom ficar de olho nesse cara aí. É o campeão da Icon Series de 2015. Esse cara aí tem talento, esse cara aí sabe, esse cara é frio, calculista, ele consegue fazer o carro andar. Então, pessoal, quem tiver aí, né, contatos aí com a Penske, ou com a Entry, ou com a Joe Gibbs, né, ou com a Frontier Walk, aquele segundo carro lá, esse cara aí, Chris Buescher, era um bom nome para ser chamado e colocar lá, que ele vai fazer um bom trabalho. Certo, pessoal? Seguindo aqui, o Austin Dillon foi muito bem. O Austin Dillon terminou na 7ª posição. O Chase Elliott, muito, muito, mas muito cobrado mesmo, pressionado por um resultado positivo, foi o 8º colocado. Teve uma relargada que foi péssimo, muito mal mesmo. O nosso amigo Chase Elliott virou até chacota de piada no Twitter, foi o 8º colocado. O Jamer Kimmer muito bem também, foi o 9º colocado. E o Kyle Busch o 10º colocado, né? O Kurt Busch foi o 11º, o Kimmer o 12º, Kevin Harvick 13º. O Dale Earnhardt Jr., apesar de todos os problemas que ele enfrentou, foi o 14º, salvou uma 14ª, salvou, porque ele tava feio o negócio pro lado dele. E o Ryan Blaney foi o 15º colocado. O Ryan Blaney, pessoal, fiquei um pouquinho decepcionado com ele, porque ele não apareceu muito bem, tá? No finalzinho da corrida, esperava-se um pouquinho mais do nosso amigo Ryan Blaney. No segundo estágio ele ainda foi o 6º colocado, mas depois ele não foi tão bem assim na parte final da corrida aí. Claro que mudou muita coisa durante as estratégias nas últimas voltas ali, devido às bandeiras amarelas, toque de posição para lá, toque de posição para cá, né? Tivemos aí na volta 187 de Detrice, depois 95 acabou tendo problemas aí, né? O Paul Manor acabou tendo problemas com o Michael McDowell aí, e tivemos aí alguns carros envolvidos, aí começaram a mudar um pouco a estratégia, um para, dois pneus, sem pneu, só combustível, outro fica na pista, isso aí mudou bastante, deu uma maquiada muito boa no resultado aí, né? Única coisa que condizia com a verdade era o Mato X Jr. e o Rex Jones ali na frente muito bem, né? Que meio que liderando a corrida, meio que fazendo as vezes ali dos vencedores ali. Apesar que o Denny Hamlin também apareceu bem, o Kyle Busch também vinha ali bem na liderança ali, mas é mais ou menos ali o do Mato X Jr. que estava com uma boa estratégia realmente para vencer a corrida, certo, pessoal? Então, vitória do Kyle Larson, parabéns do Kyle Larson aí, sua terceira vitória em 2017, a terceira vitória em Michigan, e já tem rumores que, isso é uma brincadeira, tá? Mas já tem rumores que vai ser feita uma estátua de bronze do Kyle Larson lá na porta de Michigan. Pessoal, brincadeira, tá? Eu que tô inventando isso. Vamos falar dos playoffs aí, como que tá os playoffs. Matt Truex Jr. segue na liderança dos playoffs com 4 pontos, tá? Kyle Larson agora junto com o Jimmy Johnson tem 3 vitórias. Keselowski tem 2 junto com o Rick Serrano Jr. Kyle Busch tem 1 vitória, tá? Kevin Heifke, Ryan Bain, Danny Hennig, Kurt Busch, Ryan Newman, Casey Kane e Austin Dillon, esses todos têm 1 vitória cada um. O Chase Elliott, o Jim McMurray e o Matt Kenseth, eles lutam por pontos, tá? Não tem vitória, então eles vão lutar por pontos para avançar para os playoffs. Esses são os 16 primeiros colocados. Ali na bolha, né, no Bubble Zone ali, né, temos o Clint Bowyer com 31 pontos atrás do Matt Kenseth. É uma distância considerável, quase que um pouquinho mais que meia corrida, tá? O Joe Logano também vem 98 pontos atrás. O 98... Esses 98 pontos, pessoal, com certeza seria bem menor se não fosse as severas punições que o Joe Logano sofreu durante o ano. E lembrando que ele teve a sua vitória retirada, né? Não a vitória foi retirada, mas aquele poder que a vitória dá pro cara que venceu a corrida ser já classificado direto pro playoff, ele perdeu em ritmo porque ele foi penalizado lá, né, após a corrida de ritmo, certo, pessoal? O Eric Jones tem 130 pontos atrás do Matt Kenseth, dificilmente ele vai avançar. E o Daniel Soares tem 139 pontos, também dificilmente vai avançar. Claro que eles podem vencer a corrida, qualquer momento eles podem vencer e pode avançar, mas eu acho isso muito, muito, muito difícil mesmo de acontecer. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para o bloco da Club, tá? Lembrando que vai ter áudio do Pedrão. Eu vou fazer uma participação breve com o Hélio Lima ao vivo. Isso não vai ser áudio, a gente vai gravar junto. E depois eu vou finalizar o quarto último bloco aí, falando os números das corridas, falando um pouquinho do entrelist e fazer minhas apostas para o final de semana lá em Bristol. Lembrando que fofoca até agora, né? Nós gostamos de uma fofoca aí do Silly Season. Até agora nada foi falado, tá tudo que muito, muito meio morno aí, mas eu completo isso aí, né, mais pra frente lá no quarto bloco que começa daqui a pouco. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco.